Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Meus putos, com ou sem barba, este é o Pod Bullet, o vosso podcast de domingo à noite. Está parecido, ou não? Não. Falta o sotaque. Foi. Está parecido. Cala-te, tá. Não foi ti que eu perguntei. Está parecido. Tá. Pronto, falta um bocadinho de sotaque da pova de lanhoso, não é? Um bocadinho. Ok. Então, hoje temos connosco o Gonçalo, que já se chivou. Pronto, estou cá. E cá estás. O Diogo. Olá. Olá, pá, estás bom? Tudo bem. Pronto, ótimo. Isso é que se quer. E hoje vamos fazer uma ligação direta Barreiro-Póvoa de Lanhoso. E este episódio é bem capaz de ficar para a história como o episódio que mais recorre a vernáculo na história do Pod Bullet. Aliás, devo dizer... Cala-te, pá! Isto é um understatement, diria. Olha lá, mas eu ainda não acabei de falar. É pá, despacha lá essa merda, caralho! Foda-se! O Prezi vê-se que não utiliza muito vernáculo no dia-a-dia. Utiliza todos os seguidos na mesma frase. Tipo, ser, tipo, ah, cabrão, picha, boi, coisas assim. Yeah, só conhece três palavrões. Só precisamos três. É, mas após quando queimas dizes, ah, que diacho. Apre. Carago, queimei-me. Exato. Nós não usamos isso, isso é ir para a Galiza, nós não temos caso disso. Pronto, tudo o que seja acima de Sacavém é já a Galiza. Pronto, temos connosco o Zé Silva, que é o puto de barba, e tem, epá, não sei, tu quantos podcasts é que tu tens, man? Pá, neste momento tenho 4, És uma pessoa que tem muita coisa para dizer. Pá, eu sou o oposto do Sir Brown do Twitter, estás a ver? Eu tenho de o convencer a ouvir podcasts, por isso tenho de criar o máximo de podcasts possíveis. Por isso, já. Ah, tem de ser portanto, forçar, não é? E não aceitar o não como resposta, não é assim. Nunca. Uhum. Claro. Uhum. E andas de gabardino na rua também? É assim que fazemos aqui no Norte. Está bem. Zé, desculpa. Em telheiras também. Sim. Zé, desculpa. Desculpa só fazer desta questão, mas o sotaque é de propósito? Ou é uma personagem que estás a fazer? Não, agora, é uma personagem, é uma personagem. É uma personagem, ok. Pronto. Eu estava a achar estranho. Diogo, que inoportuno. Eu estava a achar estranho. Se calhar o Zé é de Corroios, não é? Não, por isso mesmo. Por isso mesmo é que é uma personagem, lá está. Eu estava a querer confirmar isso. Ok. Ok. Está boa. Pronto, então... Eu também me preciso de rir? Não. Podes ficar sério. Okay. Isto não tem piada nenhuma. Ok. Pronto, então, vamos lá ver aqui uma coisa. Como pretexto para mandar aqui umas caralhadas hoje, vamos tentar falar de caralho dos filhos da puta... De bandas portuguesas, não é? Acho que é o colhão do tema. É, sim. É, não é? É, agora. Pronto, então que é o boi do caralho que quer começar? É o boi que fala. Pronto, então... Desculpem. Meu Deus. Então eu começo por dizer que vos enganei. Porque na preparação para o episódio eu disse que ia falar de... Na preparação? Ah, na preparação. A preparação foi tipo quando voltei, voltei para casa hoje do trabalho. E pus uma playlist, pronto. Eu disse que ia falar de Paus, que pronto, é uma banda fixe, é poleirinha e tal. Não me lembro quantos álbuns é que tem porque não me preparei. Mas é fixe, eu já os vi ao vivo em 2011, se não me engano. Quando o Super Rock ainda era relevante. Alguém daqui conhece Paus? Gosta de Paus? Eu adoro Paus. E o Prezi também ama Paus. Não. Bom, não iria, não conheço. Por favor, elucida-nos. Nem tens, né? Nem tens. Já, mesmo, não. Este gajo é rei da comédia. Tu és tipo... Yeah. És tipo hoje Robert o episódio Daniel, está mesmo. Tipo... Hoje está tipo bem erudito. Eu conheço e aprecio QB. QB. Mas ouve-se bem. Ouve-se bem. Tem assim um ritmo fixe. Tem instrumentos. O problema é quando eles abrem a boca e pronto, e a coisa se soa assim um bocadinho. É Capitão Fausto que me faz logo vomitar bilis. Mas em português. Cantam em português, sim. Então, ponto positivo já. Mas o Jorge Palma também canta, Diogo. Hã? O Jorge Palma também canta em português, Diogo. Mas esse é boss. Ah, pronto. Era só para desviar aqui o preconceito. Exato. Olha, deves ter a mania que és o David Fonseca, tu. Pronto, mas lá está. Eu não quero falar de Paus. Porquê? Porque, entretanto, houve aqui qualquer coisa que bateu na estupidez de que é não falar de uma banda que nos é muito próxima, literalmente, porque eles são nossos vizinhos, e dois deles até são nossos conhecidos, que são os Pista. Portanto, tens o Cláudio, tens o Ernesto, e depois tens o outro gajo que não é nem o Cláudio nem o Ernesto, mas que eu não me lembro do nome dele. E é uma banda barreirense e é fixe para caralho. Ele já tem alguma projeção a nível nacional, ao dia de hoje. Pronto, o Gonçalo eu sei que conhece. Diogo, tu conheces? Conheces uma música. Eu acho que cheguei a ver um videoclipe. Atenção, música. Ainda dizes que és do Barreiro. A música para mim morreu mais ou menos em 2015. Portanto, a partir daí eu já ouvi. Não deixa de ser curioso, porque o primeiro álbum deles é precisamente 2015. Então está aí a justificação para o fim. Exato. Não, pronto, mas não conheço muito. Não? Pronto, também ninguém quer saber. Só para complementar, o baterista é o Bruno. É o Bruno, é o... pois, exato. Eu sabia, só não me lembrava do nome dele. Claro. Zé, tu conheces Pista? Não, pá, não. Não? Tive de pesquisar o que era isso. Pensei que tinhas inventado essa banda agora, mas não. Existe mesmo. Existe. Até tem um artigo no Público, por isso, deve existir mesmo. Não é da tua cabeça. Sim. Não. E, sim, eles são do Barreiro, mas não são dealers. Quer dizer, que eu saiba. Também ser, né? Sim. Não, mas eles são bons moços. São rapazinhos do bem. Um até trabalhou já connosco, portanto. É, exatamente, precisamente o Ernesto. Diogo, então que música é que tu conheces de Pista? Não, lá está. Atenção. Eu conheço uma música porque há um videoclipe que eu vi, mas eu nem me lembro do nome da música tampouco. Então, lá o nível de atenção que isto está. Mas aquele sol de ferrinho estava mesmo a queimar ferro. Aquilo é bater. Aquilo bate forte. Uhum. Acho que eles não têm ferrinhos, mas... Também, mas se tivessem, qual era o problema, né? Não havia problema nenhum. Claro que não. Tudo pelo indie. Os outros. Exato. Pronto, então, e porquê que eu me lembrei de Pista? Porque, para mim, Pista é a versão, lá está, é Paus, mas bom, ou ainda melhor, vá. Não, mas isso é o meu gosto muito, muito pessoal de falar, porque pá, é um rock fixe. É um rock que dá para dançar, especialmente se tiveres com já 17 imperiais em cima, ou finos. Gosto, e é fixe para caralho. É fixe para caralho. Eles dão concertos muito porreiros também. Já tive o prazer de ver uns, sei lá, 5, talvez. Não sei. Estava bêbado. Isso é uma biografia do caraças. Vi os gatos, é, tão bons. Vi 5 concertos, talvez 6, não sei. Estava bêbado. Pronto, está aqui a lápide. É preciso mais. Até, mas a lápide é só o estava bêbado. Estava bêbado. Sim. Tu não podes falar muito. Tu não podes falar muito, Diogo André. Não. Olha, next. Não quer falar mais. Não queres dizer uma das tuas tracks preferidas deles? Não quero. Não, estou a brincar. Posso dizer, é que eu não me lembro dos nomes das músicas, isso é que é um problema. Queres que a gente ponha um commercial, entretanto? Assim, sim, podes pôr enquanto eu vou dizer que Puxa, portanto é a música mais conhecida deles, acho eu. Se não for, olha que se foda também. E a Salmão, também é porreira. Pronto, são assim os singles, se bem que eles têm aqui mais uns quantos. Gonçalo, tu não conhecias esta banda, Gonçalo? Conheço. Não te manifestaste? Não chegámos a perceber. Ainda não tive a oportunidade, estava a ouvir o grande gajo. Força, então. Tenho a dizer que aprecio de veras e que efetivamente acrescentando a Salmão e Puxa, destaco ainda Campo e Praia e Galapinhos. Sim, é fixe, yeah. Como temas de verano. Mas acima de tudo é uma boa banda de verão. Não é que seja mal ouvir no inverno de todo. Mas é uma banda muito veranesca. Olha, e quiçá primaveril também. Não. Um pouco. É veranesca. Também. Okay. Olha, portanto, toca cantigas muito lindas, altas malhas para abanar o capacete. Sim, e muitas delas até sem necessidade de, portanto, ter um vocal. Muito instrumentais. É verdade, também era outra coisa que eu queria dizer. São maioritariamente instrumentais. Ao contrário de Paus, quando inclui também voz, não aleja tanto. Mas fica na hora instrumental só. Pronto, está aqui a minha crítica do público, 2 estrelas de 5. Tá, fabuloso. Obrigado, Vasco de Câmara. Parece. Bom, então o que é que organizem-se, caralho, organizem-se. É, está tudo a morrer, pá. Ó, Zé, estás aí? Estou aqui. Ah, bom, então precisamos só falar sozinho. É que a gente já fala uns sozinhos uns com os não, outros. Não, pá, esse gajo começou a criticar a pausa e eu tive de me controlar e então, senão ia ter de partir para a violência. Não, mas também demorava um bocado a chegar cá a violência, mas não era por aí. A gente também fazíamos aí, combinávamos um ponto assim a meio, estás a ver? Que é para ser mais... Aveiras, não vamos acima de Aveiras. Sim, sim. Mas é uma questão. Sim, até porque depois há ali controle de fronteira. E... Sim. Foda-se, caralho. O gajo chega ali ao carregado e aquilo começa logo os fronteiriços a atacar. Epá, mas carregado também, quer dizer, quem é que vai para o carregado de livre vontade? Bom, então lá a ver. Eu agora vou-vos falar de uma banda que, ao contrário das vossas bandas, é uma banda que é boa. É só que já não é uma banda. E que também já não é uma banda. Portanto, tem duas vantagens. É boa e já não é uma banda. O que é que sucede? Eu vou-vos falar, para mim, da melhor banda portuguesa, mas lá está, eu que também conheço 3. Portanto, e os outros é Emanuel e Clemente. E o Gaev. Na fase em que ele foi perseguido por uma groupie. Era eu a dizer, por favor, continua, não pares, homem. E o gajo estava a dizer que achava aquilo assédio. Para mim não é, isto é um incentivo, desculpa lá. Isto não é assédio. Estás cá dentro. Como é que se chama o gajo? É o Gadelhas. É o Gadelhas. Gadelhas, estás cá. Manuel Ribeiro. Gadelhas. Pá, muito bom. Não, a banda é Dead Combo. Epá, e Deadcom tem uma história engraçada, que é Deadcom, pá, aí no episódio 50 do Pod Bullet ia ser o tema central desse episódio. Mas sim. Depois, pronto, acabou por não acontecer porque... Ah, isso é engraçado. Okay. Houve infighting da equipa e não quisemos lançar esse episódio. Ia ser o nosso episódio Yoko Ono e nós não queríamos isso. Achámos que não tinha qualidade suficiente para ficar, digamos, exposto à sociedade. Ou guardado no desktop. Acho sim. que não tinha. Sim. Bom, Dead Combo é muito bom, malta. Vocês devem todos conhecer isto, trás para a frente, frente para trás, eu presumo. Não. Lá está, toda a gente conhece e gosta. Zé, eu conheço. Ah, bom. Mas conheces jogos? Já vi ao vivo e gosto, sim. Ah, bom. Pronto, assim está bem. Pá, vi o melhor concerto deles foi em 2018 no Paredes de Coura, com o Mark Lanegan, acho eu. Mark Lanegan, exatamente. Sim, yeah. Sim. Foi espetacular esse concerto, por isso, yeah. Isso já foi agora em promoção do último álbum, que literalmente que é o último álbum deles, que é o Odeon Hotel, que eles têm duas músicas com o Mark Lanegan, sim. Mark Lanegan, que é um conhecido também daqui das nossas hostes, né? Porque é o... além de ser o vocalista dos Screaming Trees, salvo erro, é um colaborador constante nos Kotsa. Portanto, obviamente que... é do caralho. Bom, desculpa, é o Covid. O Dead Combo, man, é muito bom porque, para mim, é uma coisa que tem uma vantagem espetacular, que é, não tem vocais. Não que eu tenha alguma coisa assim em particular contra vocais, mas aqui é, a música é perfeita e é criada de propósito para não ter vocals. E porque é uma misturada de géneros. É fado, é rock, tem banda sonora western, tem música da América do Sul, tem música africana, e são só dois músicos em palco, é o Tó Trips e o Pedro Gonçalves. Eles já lançaram 5 ou 6 álbuns e pronto, infelizmente agora vão terminar, mas têm uma carreira de álbuns de 14 anos, basicamente, onde produziram 6 ou 7 álbuns. Eu não vou entrar em grande detalhe assim dos álbuns todos, vou só dizer que, para quem quer conhecer, quem não conhece Dead Combo, a Dead Combo inclusive até apareceu num jogo que o Gonçalo deve, não sei se o Gonçalo conhece, que é o Alan Wake. Não sei se já ouviste falar, Gonçalo. É, o Alan Acordado. Já sim. Já? Pronto. Bom jogo. E há uma música do Dead Combo que está lá também nos episódios do jogo. Ou seja, é uma banda que também já teve alguma expressão e no estrangeiro também. Acho que teve também envolvida num filme do David Cronenberg. Pá, já tiveram em muitos sítios. Eu queria falar só de um álbum, que é o meu álbum favorito deles, que é o Bunch of Meninos, que é de 2014. Epá, e é daqueles álbuns que vocês conseguem ouvir do início ao fim o dia inteiro, basicamente. Tem tudo. Tem desde a Bunch of Meninos, passando por uma música que é das mais conhecidas deles, e é uma música perfeita de fado, sem letra. Que agora está-me a faltar o nome. Ajudem-me lá, se faz favor. Povo Cais Descalço. Exatamente, Povo Cais Descalço. Certo? Sim, sim. Que é uma música, a música é de tal maneira bela que ao ouvires tu consegues pôr lá uma letra tua enquanto a música tá a passar. Pá, é mesmo transcendente. Parece uma música que encapsula bem o que é ser português, no fundo. Tem ali os elementos todos que nós associamos ao fado e à nossa música. Pá, amo esta banda, também ouvi uma vez ao vivo, não em Paredes de Coura, mas em Setúbal. É parecido. É assim, no fundo é mesmo, demora o mesmo tempo a chegar lá. Epá, é muito bom. O que é que vocês acham disto? Concordo. Também está fixe, não é? Está fixe. Acho positivo. Penso que sim. Especialmente no segundo terço é uma banda forte, no segundo terço. As transições. No contra-ataque. Sim. Já para não falar que eles são bem influenciados por filmes western e por mesmo música de filmes, portanto, é a praia aqui da malta. Portanto, é de juntar o útil ao agradável. Eles têm músicas com o nome do Sergio Leone, com o Clint Eastwood, têm muita coisa assim, que dava claramente para estar num filme do Tarantino. Fácil. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Que encaixa muito bem nesse estilo. E sem dúvida que é a banda que, se não fosse portuguesa, e se tivesse tido a sorte ou não de ser inglesa, americana ou o que fosse, de certeza que hoje estavam só milionários e faziam bandas sonoras só para grandes filmes, porque de facto é isso, eu acho que é de um filme do Cronenberg que eles entram, mas lá está, continua a ser uma coisa um bocado de nicho, o que é pena, porque nem que seja, pelo menos em Portugal, é um som absolutamente único, né? É daquelas bandas que tu ouves e mesmo que não gostes, epá, tu sabes que são eles, porque não há nenhuma banda assim. Não é só por ser instrumental, é pelo som que eles têm. Tu ouves aquele som das guitarras e percebes, isto é Dead Combo. Depois gostes ou não, obviamente. E lá está, o que eles fizeram com adaptar músicas de fado, música portuguesa, música mais rock, música de cabaré, tu tens ali faixas que parece quase Nick Cave sem voz, tens outras faixas que parece Tom Waits sem voz, tens outras faixas, epá, coisas cinematográficas, tens tudo e mais um par de botas, e eles têm muita diversidade, muita range nos álbuns deles, não ficaram pegados, digamos assim, a um só registro dentro do que é o instrumental, vá. Epá, e é muito bom, é mesmo muito bom. Sim, e eles, lá está, apesar de serem dois, eles depois em palco recentemente têm tido mais pessoal, têm tido um baterista, por acaso é uma máquina do caraças que eu nunca sei o nome do gajo. Alexandre Frazão. Exatamente, que é o gajo, é maquinão. E mais outro músico, mas geralmente são só eles os dois em palco. E eles, ou seja, em termos de ideia, são dois gajos em palco a tocar, frente a frente, e aquilo é bastante intimista, mas aquilo ao longo do tempo poderia ser uma coisa, pá, sei lá, ao longo de um concerto inteiro podia ser, para quem tem um attention span mais reduzido, podia ser uma seca, estás a ver? A não ser que tu gostes mesmo da música, mas eles arranjam uma maneira de tornar os momentos, ainda assim, mesmo para quem não seja grande apreciador deles, alguns momentos assim mais marcantes. Por exemplo, em Setúbal eles fizeram uma cena engraçada, que eu não sei se eles fazem isto sempre, mas durante o Povo Caixa Descalço, o Todd Trips pegou numa moeda e na reta final da música ele fez girar a moeda por cima da guitarra e deu uma chapada na moeda no momento em que a música termina. Ou seja, a música termina e há a chapada na moeda e não há som nenhum. Pá, e é daquelas coisas que tu vês aquilo ao vivo e apetece-te levantar e bater palmas, porque é artístico, estás a ver? Dá ali um toque ainda mais cool àquela atmosfera que eles já estavam a criar, estás a ver? Isto foi uma coisa que eu me lembrei. Sim, eles, do concerto. Eles não estão só a tocar, não é só o vestuário, é todo o setting, digamos assim, toda a decoração de palco, todo o jogo de luzes, tudo aquilo é um espetáculo. E, portanto, aliás, é uma banda que eu confesso que não posso às vezes estar muito tempo sem ouvir em casa, digamos assim, ouvir os álbuns. Mas era a banda que sempre que havia um concerto eu tentava ir, mesmo lá cheguei a ver dois concertos da mesma digressão praticamente, portanto com o fazamento do mês, exatamente o mesmo concerto supostamente, e foram concertos bem diferentes, na postura deles com o público, também porque foram públicos diferentes, salas diferentes, não há dois concertos iguais, e portanto também é uma banda que compensa muito também pelo ao vivo, e também por malta que eu conheço que não tem tanto, que não, digamos que não gosta muito da banda em estúdio, diz que ao vivo a banda ganha outra vida, portanto mesmo que tu não gostes muito, é aquela banda que ao vivo, lá está, é quase hipnótico vê-los a tocar frente a frente ali naquela conversa de guitarras. Pá, mesmo que aquilo não te diga muito ou que ao fim de uma meia hora estejas um bocado aborrecido, aquilo é visualmente interessante. Yeah. Por acaso, salvo erro, acho que foi mesmo o João Iria, que acho que entretanto foi apanhar o avião. Não. Eu estou aqui, estava aqui a dormitar um pouco. Ah, ok. Deixaste para funchar uma borbulha que tem nas costas. Exato. Epá, como é que adivinhaste? Brincar com o push. Epá, foda-se. Acho que inclusive foi o João Diria que mostrou inicialmente algumas músicas deles e depois me fez ouvir melhor a banda. Ele disse, salvo erro, eu nunca mais me vou esquecer das palavras, foi ouviste caralho. Foi uma coisa que ficou imortalizada, estás a ver? É típico do João, essa frase é João. Se fores a ver, tem um seu quê de tocante, certo? Sim. Tem, mas no caso do Diogo tem de ser assim, porque, quer dizer, o Diogo, quando nós lhe dissemos, epá, man, ouve lá Arcade Fire, ai não, porque parece que eles estão a tocar numa quinta. Pronto, e agora Arcade Fire é do caralho. Pá, mas não é música depois, de rancho, é um bocado. É pá, rancho é bom, mas é com grão e massa. Depois, com Queens of the Stone Age, é pá, vai esta merda que isto é do caralho. Ai, não gosto da voz dele, ele vai aos falsetes. E agora, Queens of the Stone Age é do caralho também, não é? É. Qual será a próxima? Façam as vossas apostas. É Avril Lavigne. Mas eu essa já conhecia. Primeiro trabalho. É, Avril Lavigne. Ai não, porque ela casou com o Sham 41. Agora gostas, não é? Hey, you, I don't like your girlfriend. No way, no way. I think you need a new one. Exato. Agora gostas, não é? Ai, Hello Kitty. Seu facho. Pronto, e de repente é possível introduzir Hello, I'm a Gay, como é que é a música? Avril Lavigne. Pronto, essa gaja no meio de um episódio são bandas portuguesas. É sempre possível. Porque ela tem descendência luso-portuguesa. Tem todos, pá. Luso-portuguesa, sim. Sim, descendência. Luz ao tubo português. Já agora, nós podemos só divergir o tema para finalmente falarmos de Timbaland. Sim. Ou não? Já era a altura. E o One Republic. Não, é assim. Sim. Timbaland, man, o gajo, he gets a bad rap. Mas o gajo, pá, sinceramente. É uma joia de moço. Será assim tão mau? Ele lançou a segunda vinda de Nelly Furtado ao mundo. Ah, então vale a pena. Trouxe ao mundo, sim, senhor. Então vale a pena. Sendo que a primeira foi em 2004. E foi por causa dela que a gente não ganhou a puta do Euro. Portanto. É verdade. Olha, eu sou como um pássaro e quero voar por aí fora. É o que eu tenho a dizer. Não, não cantaste Come-me à Força várias vezes. Bom. Vou aproveitar este momento para agarrar e seguir estas... Agarra, que é tu. Estas chafurdagens. Ora bem, a minha banda é uma banda portuguesa formada em 2006. E chama-se, nada mais nada menos do que Mislava. Bom, então os Mislava... É uma rapariga que é eslava, é isso? Mislava. O primeiro nome é Mi e depois é ela. Bom, Mislava, a banda formada em 2006 e é essencialmente uma banda de stoner rock. Deve ser. Desculpa, Gonçalo. É o que diz a Wikipedia. O que diz a Wikipedia. Formada em Lisboa, Portugal. Os Mislava têm já 3 álbuns. De estúdio, um álbum em 2009 chamado Blues for the Dangerous Miles, 2013 Red Supergiant, 2016 Sonic Debris e 2 EPs, o primeiro logo em 2008 e o segundo em 2007, o Dominant Rush, sendo que está aí a chegar o próximo álbum deles, que se chama nada mais nada menos do que Doom qualquer coisa. Agora esqueci-me. É Doom qualquer coisa? É. É Doom... Esqueceram-se de atualizar a página do Wikipédia, por isso. Doom Machine. Doom Machine, exatamente. E vai sair em janeiro. Como é que se chama? Doom Machine. Ok, obrigado. Sai de... Hã? Quantos Ds é que são que estou a procurar aqui? 17, acho. Ok. Sai dia 15 de janeiro de 2021 e importa dizer que este álbum tem a participação de um conterrâneo nosso, que é o... É Fastedi? Não. A capa foi feita pelo Zé Mendes, que é portanto, um artista e designer aqui do Barreiro, que fez a belíssima capa deste álbum, que está aí a chegar. E, portanto, eu aproveitei aqui a onda de estar algo entusiasmado com o álbum e tenho estado a ouvir os álbuns anteriores e outros, e uma das músicas que eles já lançaram deste novo álbum, para falar aqui um bocadinho da banda. Eu posso dizer que a primeira vez que eu vi os Mislava foi de uma forma... pouco intencional, salvo erro. Porque eu tenho quase a certeza, queria agora confirmar, mas não estou a conseguir, que eles foram abrir, na altura, para o, em 2008, 2009, quando os AC/DC vieram cá, eles foram abrir para os AC/DC, e foi a primeira vez que os vi ao vivo. E não sabia nada sobre 2009, sim, se vieram em 2009, é Alvalade, e foi a primeira vez que eu os vi, eram uma das duas bandas de abertura, foram os Mislava e foram, epá, os outros era tipo os Mundo Cão, não sei se isto é possível que tenha sido, pronto. Mas na altura, lá está, não estava... Não, estou a dizer tudo mal, esqueçam o que eu estou a dizer. Quem foram abrir foi os Vigia Saif, esqueçam isso. Flop autêntico. Mas os Vigia Saif não são assim tão parecidos. Mas os Vigia Saif era a banda do vocalista dos Paus. Aí era... Ah, estão aí, ok, pronto. Não, é que... Está bem, está bem. Eu por acaso não sabia essa informação, já que te atrapalhaste todo a dizer onde é que eles foram tocar e o caralho. Está a não. Ver se... Não, mas Vicious Five, eu conheço, não aprecio muito, mas conheço. Tu também não aprecias nada. Mas, isso é de certeza, o guitarrista, o vocalista é o mesmo dos Paus. Mas os Mislava nunca vi ao vivo, infelizmente. Mas posso-vos dizer, com toda a certeza, e para o Presidente ficar um bocado mais interessado na temática, que em 2013 eles abriram para Queens of the Stone Age. Opa! Exatamente. Em 2013. Ah. Sim, ok. Ok. Fica ali. Em 2013. É. Não, eu acho que eles fizeram várias, foram banda de abertura juntamente com o Gary Clark Jr. na Tour 2013. Ah, então foi quando eles vieram cá ao Super Bowl. Sim, foi depois do... Foi com Gary Clark Jr. também. Yeah, depois do Like Clockwork, portanto. Sim, ok. Exatamente, ainda não tinha sido o Villain, salvo erro. Não, não. Portanto, e portanto, eles são grandes fãs dos Queens of the Stone Age e tal, e têm algumas parecências, lá está. É stoner, mas, e talvez até a banda possa ter coisas mais parecidas aos Kaias, porque Queens of the Stone Age depois, entretanto, deixou de ser aquele stoner, como nós sabemos, mas se... Para dar uma presença a um álbum deles, diria que talvez os Mislava são mais parecidos com o som de Queens of the Stone Age no Rated R. Pronto, mais coisa, menos coisa. E do primeiro, pronto. Talvez. E basicamente é isso. É uma banda que eu acho que é bastante fixe. E recomendo a todos ouvir e consumir o álbum que aí se avizinha. E na esperança de vê-los ao vivo brevemente, um dia. E é isto que eu vos tenho a dizer. Ok. Então agora é a minha vez, não é? Certo? Não, agora ainda vem o Armindo. Ah, ok. Agora é que eu andei. Foda-se. Opa, é assim, eu tinha aqui preparado uma página e meia, mas até tenho vergonha de ler isto tudo, meu. Ok. Agora vais ler isto tudo. Pá, a minha banda é Linda Martini, acho que toda a gente deve conhecer. Provavelmente o João vai atacar como atacou o Paus, não sei. Pá, é o mesmo baterista, por isso, não sei. Sim. Mas repara, eu já vi Linda Martini. Ou melhor, eu vi a Turvo, porque foi no Arraial do Técnico. Mas até não desgostei. Mas se calhar era porque estava a beber licor beirão. Portanto, ao pé disso, tudo é bom. Mas todos conhecem Linda Martini ou... Conhecemos, sim, senhor. Ok. Eu conheço, pelo menos. Confirmo. Era uma das três que eu conhecia. Ok, já Linda Martini, Dead Combo, já só falta uma. Ok. É Trovante. Ok, então Linda Martini, pá, é uma banda que foi formada em 2013, em Lisboa, não é? Como quase todas as bandas portuguesas. É composta então pelo Hélio Moraes na bateria, o Pedro Geraldo na guitarra, Cláudia Guerreiro no baixo e o André Henriques, vocalista e guitarra também. Tiveram ainda outro membro, que foi o Sérgio Lemos, que saiu da banda e só gravou o primeiro EP. O nome da banda faz referência a uma amiga que o Pedro Geraldes conheceu enquanto fazia Erasmus em Itália, a famigerada Linda Martini, que uma vez numa reportagem da RTP pensaram que era a Cláudia, a famosa Linda Martini, só porque era a única gaja da banda, mas já. A banda lançou o primeiro EP em 2005, chamado Linda Martini, e é original. E pá, posso destacar músicas, não posso? De cada álbum ou não? Pode sim, senhor, claro que sim. Ok. Pá, do primeiro EP destaco se calhar a Amor Combate, que se calhar é mais conhecida da banda, não sei. Depois de 2005, lançaram em 2006 o primeiro álbum, O Olhos do Mongol. Que, pá, daqui posso destacar a Dama Tua Melhor Faca e a Partir para Ficar, que tem uma parte da música FMI do José Mário Branco e acho que está uma versão bué fixe. E pá, uma cena que eu curto na banda é que, ok, tal como disseram de Dead Combo, ao vivo é outra cena do estúdio, ao vivo é, acho que é muito melhor. Uma pessoa que ouça os álbuns não fica com a mesma sensação de os ver ao vivo. Então, acho que esse é o ponto positivo da banda. Depois, lançaram mais dois EPs. O Marsupial, em 2008, do qual pode destacar A Corda do Elefante Sem Corda e As Putas Dançam Slows. Um nome bué convidativo, mas já. Olha lá a linguagem, pá. Ai, não se pode dizer palavra. Epá, desculpem. Corta. O editor que corta esta cena. Foda-se, ordinário de um cabrão, pá. E depois, em 2009, ainda lançaram outro EP, O Intervalo, que basicamente era com as músicas que tinham gravado até agora, só que gravado ao vivo, num estúdio. Já. E daqui posso destacar a cover da Adeus Tristeza do Fernando Tordo, que acho que também está uma versão fixe. Depois, em 2010, lançaram Casa Ocupada, que talvez seja o meu álbum preferido da banda. Acho que vai variando um bocado consoante o mood, não sei. E daqui, pá, este álbum é daqueles que eu consigo ouvir de início ao fim, se bem que eu faço isso com Linda Martini como um todo, mas já, o Casa Ocupada provavelmente é o meu favorito. E então destaco A Mulher a Dias, A Elevador, Juventude Sónica, Blarmin VS e A 100 Metros Sereia, que era a que ficava famosa por fechar os concertos, até se calhar até 2015, 2016, depois, entretanto, já vão variando um bocado, mas já, acho que é uma boa música para ouvir ao vivo e fica sempre um ambiente fixe quando acaba o concerto. Depois, em 2013, lançaram então o Turbulento, que foi o primeiro álbum editado pela Sony. Os dois primeiros foram editados de forma independente. E o Turbulento tem músicas como Juarez, Panteão, Pirâmica, que é se calhar a minha música preferida da banda, Sapatos Bravos ou a Ratos. E foi neste álbum que eu conheci a Linda Martini. E foi aí que os vi ao vivo pela primeira vez, em 2015, no Teatro Circo, em Braga. Que quem não conhece é provavelmente o teatro mais bonito de Portugal. Provavelmente vão discordar. Se calhar tem aí uma cena no Barreiro que é... Não, é o Arte Viva. Ah, ok. Peço. Não conheço, mano. Não conheço. Pois. Tenho de ir aí. Peço desculpa. Não sei se voltas depois, mas... Não voltas, ficas a adorar isto. Ah, assim está bem, ok. Exato. Não vais querer sair, é tipo como ir às... O Hotel Califórnia. Sim. Quem nunca... Quem é um bar aqui no Pinhal Novo? É a beira da estrada, é a beira da estação. Isso é Cleópatra, esquece. Sim, tu também, olha, aí se fores, então é que não voltas mesmo. Não voltas à vida. Não voltas à vida. Envelheces logo. É. Ok, o barreiro é uma cena agressiva, estou a ver que sim. Não, é bem fixe, podes vir. Yeah. Olha, a piscina não está gelada, anda, salta. Não, olha, ainda bem que falaste em piscina. Não, tu por acaso até temos duas. Temos várias, temos bué de pools. Temos bué privadas, mas tipo públicas temos duas, já. Mas a piscina municipal do Barreiro, que volta e meia fechava porque um puto caralho omejava ou cagava ou vomitava lá para dentro. Ah, mas isso também acontece na Póvoa de Lanhoso. E tens a do Lavradio também. Póvoa de Lanhoso tem piscina? Também tem duas, meu. Póvoa de Lanhoso tem. Tem as piscinas municipais e depois tem as piscinas cobertas, meu. O pessoal não... Póvoa de Lanhoso é um mundo. Não têm noção. Nós também temos uma piscina ao ar livre que se chama Rio Tejo. Nós temos uma Copacabana. Yeah. E se não curtirem, temos Rio Coina. Exato. Estavas a dizer, Zé. Yeah. Senão vamos continuar aqui só a, portanto, a dizer o que de bom dia há aqui na zona. Ok. Então, depois, continuando. Em 2016 lançam o quarto álbum, o Cirumba, que é provavelmente o álbum mais diferente da banda, porque mistura vários géneros. Eles, na altura que estavam a lançar o álbum, disseram: ah, já, vai ser uma cena diferente, vai ser quase uma cena entre Tim Maia e Beatles, por isso, já. Pá, tem ali uns, como é de explicar, tipo uns sons mais brasileiros, talvez um bocado de samba, não sei, já, mas pá, tá... Está interessante, mas se calhar é o álbum que eu menos gosto da banda. Mas destaco A Bom Partido, Putos Bons, Unicórnio de Santa Engrácia. E neste álbum, pá, pensei que ia entrar a 10 Tostões, que foi era supostamente o primeiro single que ia sair do disco. Mas depois a 10 Tostões e Era Uma Vez o Corpo Humano foi lançado em vinil um ano depois para comemorar o primeiro aniversário do Cirumba, por isso, já. Yeah. E em 2018 lançaram o Linda Martini, desta vez em álbum, não o EP, em que a capa é então a amiga do Pedro Geraldes. O álbum foi gravado em Barcelona, na altura lá da luta pela independência e o caralho. E deste álbum destaco A Gravidade, Sema Gigante, Cemitério dos Prazeres. E há Mars Volta, que é a faixa extra do álbum, que é uma homenagem à Vila da Mars, que é aqui uma vila que faz fronteira com a Póvoa de Lanhoso, que foi onde eles fizeram a residência artística para começar a produzir o disco. Por isso, yeah, é uma música instrumental de 10 minutos e com o título brinca um bocado com a banda Mars Volta. Pá, agora em 2020, supostamente era para ser o novo álbum, mas já, yeah, temos aí Covid. Fudeu. Já, yeah, por isso talvez seja adiado para o ano, não sei. Pá, tá, e acho que era isto. Eu sinceramente, eu não conheço muito bem, né, mas conheço algumas coisas, mas é uma banda que eu por acaso já há muito tempo quente para tentar ouvir mais a série, estás a ver? Tipo, um álbum inteiro para também perceber se gosto muito do estilo deles ou não. Mas pelo que eu percebi também, eles são muito de mudar um bocado o jogo. Ou seja, os álbuns não são iguais, não há aquele... Ou melhor, até pode haver aquele som típico deles, estás a ver? Mas a partir deles vão sempre... Há ali ligeiras alterações e evoluções e tudo mais, e outras inspirações e isso. Opa, a Sim? cena que mais notas a diferença ao longo dos anos é a letra, estás a ver? Enquanto que nos primeiros álbuns a letra era bué básica, à medida que o tempo vai avançando, vê-se uma evolução na escrita. Vês que a banda começa a dar mais importância à letra, até porque nos primeiros álbuns tens músicas que são só instrumentais. Por exemplo, no Casa Ocupada tens duas músicas que são instrumentais, a S de Jéssica e aquela Luz Menos Luz. E agora nos últimos álbuns já tens todas as músicas com letra e tudo. E acho que essa é se calhar a maior evolução. Eu, por exemplo, lembro-me de no início da banda, ver críticas a dizer o vocalista de Linda Martini só berra, acha que é assim que se canta, ou não sei o quê. E agora o gajo, este ano, lançou um álbum a solo e pá, é uma cena totalmente diferente. O gajo tem boa voz, vê-se que sabe escrever e tudo, e acho que essa é a maior evolução da banda. Por isso, já. Alright. Já os viste ao vivo, presumo? Já, meu, já. A primeira vez foi então no Teatro Circo, depois já os vi em paredes de couro, já os vi no, em alguns festivais, já os vi também. Pá, o melhor sítio para ver Linda Martini, e se calhar a maior parte das bandas, é no Art Club, no Porto. É um ambiente único. Eu recomendo a toda a gente, meu, quem concertos de rock e isso, no Art Club. Depois da Covid, claro, mas já. Pá, eu vi-os lá duas vezes, quando apresentaram o Cirumba no Porto e quando apresentaram o Linda Martini. E pá, o concerto de Linda Martini, da apresentação do Linda Martini em 2018, calhou no dia em que o Hélio fazia anos. E então, pá, foi a loucura total. Depois, no fim, ainda assinaram os CDs e tudo. Foi aquela cena tipo pita mesmo, histérica, por isso. Yeah. Mas há uma curiosidade. Houve outro concerto no Teatro Circo que... Opá, lá está. As bandas têm de ganhar dinheiro e o caralho. E então, aqui em Braga, há uma empresa de construção chamada DST. Acho que é um nome bastante sugestivo. Sim, sim. Que patrocina uns prémios da literatura ou não sei o quê. E então fizeram a entrega dos prémios e não sei o quê, e a seguir ia tocar Linda Martini, ou seja, eu ia preparado para o concerto, chego lá e só vi as tipo cotas e o caralho lá todos, que parece que ficaram meio chocados com aquilo, do tipo, o que é que vai acontecer? E estava lá em cima um puto todo histérico a dizer: ah, canta As Putas Dançam Slows, canta As Putas Dançam Slows. E ele: não, hoje não vamos cantar essa, hoje não vamos cantar essa. E pá, esse provavelmente foi o concerto mais estranho que eu assisti deles. Por isso, já. Nice. Vocês já viram os Linda Martini alguma vez? Gonçalo, diria. Não. Não. Nunca vi. Estás a dormir, eu já tinha dito que os tinha visto, foi. Mas tu, olha, será que tu vês? Viste mesmo, é? Ou estavas também, né? Estava bué, isso estava bué. Assim. É que repara, a seguir a Linda Martini vinha a ex-wife, portanto... Estavas todo grogue. Já, sim, sim, sim. Já estava para lá de Bagdá. Estavas a falar alto já. Sim. Está boa, pronto. Acho que é giro, portanto, esta coisa das bandas portuguesas e tal. A ti, tirando estas quatro, nós falámos. Não preparei. Não, e tirando não. O HF, que também já foi referenciado como sendo de qualidade top. Sim. Vocês têm outra banda assim que gostem muito? Assim só, tipo, Quick Fire Rounds. Mas tem, epá, que ser mesmo gostar muito. Eu gostava bué de Silence 4. Yeah. Sim. Eu não estou não a ser sarcástico, estava mesmo. Eu também não. Acho que o David Fonseca, depois é que só se esticou um bocadinho nas traduções à letra. Não deixa de ser um artista do caraças, mas foi perdendo mais e mais e mais qualidade. Sim. Mas Silence 4 era aquela cena. Yeah, era bem da fixe. Os dois álbuns eram os dois. Sim, dois, sim, dois, sim. É. Uma pena também não terem continuado. Mas pronto. Ele também quis seguir mais uma via a solo, né? Pá, é o que é. Eu sinceramente gosto. Há uma banda, o Estrovante, eu gosto muito, sempre gostei. É uma banda para revisitar também, porque o Jazz tem uma carreira do caraças, meu, em termos de. Não é tanto em termos de quantidade de álbuns, mas em termos de estilos e o que eles conseguiram fazer ao longo da história deles, como é que eles começaram e tudo mais. Acho que uma banda marcante também da música popular portuguesa. Portanto, pá, também gosto bastante. Mais alguma? Conhecem Conjunto Corona? Eu conheço e Pera, eu baralho sempre o Solar Corona com o Conjunto Corona. Pronto. Solar Corona é rock. Solar Corona já vi e gosto. Exatamente. O Conjunto Corona. Conjunto Corona. Também conheço, mas nunca vi. É uma cena de hip-hop com bué das cenas e é das poucas bandas que conseguem unir todas as tribos. Mesmo que não gostem, se tiverem a oportunidade de os ver ao vivo, recomendo muito. Conjunto Corona. Bro X. Também, olha, posso de cenas mais recentes. Gosto bastante de Vai à Praia. Não sei se alguém conhece Vai à Praia. Já ouvi muito. Não. Yeah, mas tu não vais. Só vais tipo à Coco Beach. E... Epá, e pronto. E assim de clássicos. Venero bastante GNR. Além de Trovante, que o Diogo já falou. Epá, e pronto, e obviamente que há muitas mais, mas assim de repente, então recomendo também Mão Morta, meu, que é uma banda aqui de Braga. Sim, meu. Sim. Gosto o último muito, já vi álbum várias vezes, está muito fixe. Por isso, recomendo também Mão Morta. Aliás, o último concerto de Mão Morta que eu vi foi no Avante, não deste ano, mas o do ano passado, salvo erro, e foi bem bom. Já agora, ainda bem que falaste no Avante, porque eu vi lá há uns bons anos a Naifa, e é fixe. A Naifa, que era do coiso, do... como é que o gajo se chama? Era só gajos, filho. Não, não é nada. A Naifa foi fundado pelo João Aguardela, que era a Central do Amora. Não, era dos Chiteados. Dos Chiteados. Mas já vi que a vossa cultura musical portuguesa é equivalente à do presidente sobre pratos típicos de Goa. Não, meu, queres bandas portuguesas, meu? Queres? Não. Zé, repara, sempre que há insultos aqui, nunca é para os convidados. Ah, ok. Sim. Os insultos estão reduzidos aos membros do Pod Bullet. É uma questão de respeito. Se a gente disser, isto é tudo um petedo, é só para eles e vice-versa. Sim, não. Isto vale tudo, mas vá, pronto. Mas há educação, quer dizer. Nós somos uns animais dentro do ciclo, dentro do nosso corral, estás a ver? Exatamente. O nosso corral é que vale tudo. Não andamos a brincar com os animais de fora. Epá, pronto, e se não tem mais nenhuma banda a acrescentar, portuguesa, portanto, eu diria que temos aqui um belo repertório para a malta ir investigar. Quem tiver a ouvir, nomeadamente os nossos amigos da Guarda, pá, vão ouvir estas bandas. Agora pode ser que haja assim umas pessoas na Póvoa de Lanhoso a ouvir-nos também. Yeah, tipo, a Póvoa de Lanhoso vai aumentar a vossa audiência, meu. Tipo, a mãe do Zé vai ouvir o três pessoas da Póvoa de Lanhoso vão ouvir isto. Exato. Epá, temos mesmo de fazer um post a perguntar mesmo se há alguém da Guarda a ouvir. E se houver alguém da Guarda, eu acho que a gente ia convidar, meu. E vamos. Bora. Quem está a ouvir e for da Guarda, tiver esses dois requisitos base. Sim. É só... Mandem-nos uma mensagem. Olha, opa, ou metam lá no Twitter ou no Instagram que a gente vê. Há uma loja. Sim, e vem. Depois é o convidado da Guarda. Ele vem cá e pronto. Pronto. Não temos mais nada para oferecer. Podemos, sei lá, transferir 1 euro a cada um por MBA, sei lá. Sim. No máximo. Olha, há uma loja de microfones e o caralho, instrumentos musicais da Guarda. É Gitana. Com sorte ainda patrocinam o vosso podcast, por isso. Ah, bom! Olha, já aqui a mamar do bom, claro. Está a melhorar. Finalmente utilizar o código POD10. POD10. Finalmente. Ao fim deste tempo todo a publicitá-lo. Pronto, o convite está lançado à malta da Guarda. Tem que ser da Guarda, não aceitamos nada aliado. Mandar a comprovativo de morada a essas merdas. Não venham dizer que são da Guarda e são de Castelo Branco. E não sei. Ai, o meu avô é de lá, o meu avô. Ah, mas eu nasci e agora estou a viver no Bundo. Fui viver para o Porto, que não arranjo trabalho. Caguei nessa merda. Não, tem de ser mesmo da Guarda. O teu avô é da Guarda. Viver na Guarda, tudo da Guarda. O teu avô é da Guarda? Não. Era o humor. Era o humor do Norte. É que se fosse e ainda vivesse na Guarda, podia ser. Estava apto. Estava apto, sim. Bastava ouvir este episódio e enviar o comprovativo de morada. Atenção. Obviamente. cédula militar e também o número de contribuinte. Basta e... cópia, não é preciso também estar aqui com grandes trabalhos. Comprovativo é coisa... de rendimentos, que é para a gente saber com quem é que está a falar. Ah, sim, sim, sim. Exato. Isso é o mínimo. Pronto, está lançado o desafio. Zé, epá, espero que tenhas gostado desta javerdeira. Foi fixe. Curtei. Pronto, quer dizer, acho que também é o que nós gostamos de... Espero que tenhas aprendido aqui umas cenas connosco. Normalmente é o feedback. É para ver se chegas ao topo. O feedback da malta nos diz. O podcast vai disparar a partir de agora. Exato. Olha, podes 2021 é nosso. Pumba. Pumba. Agora é que agora... Atenção, nós não participámos este por uma questão, foi mesmo, nós não quisemos. Porque assim, tem que haver lugar a outros, percebes? Tem que se dar lugar a outros podcasts. Epá, acho que foi o nosso dever cívico. Acho que sim. Acho que fizeram muito bem. Sim, acho que o PTM também precisava assim de subir na vida. O PTM, o gajo, ele portanto tem coisas, pá, ele tem coisas para dizer. Bah. Bom, chega de chorar. Deus vos guarde a todos e muito obrigado por este serãozinho. E boa semana. Olha. Malta da guarda, não se esqueçam. A boa, liga para as pessoas.